essa é pra você, legal. Pode beber, viu? Só foi chegar no nosso apartamento, visualizar o estrago que você deixou. Cadê o meu violão na parede, que era minha companhia, até isso você levou. Eu sei que o que eu fiz foi covardia, eu errei, mas não devia ter falado pra você. Era pra ter deixado o colchão, agora eu vou dormir no chão, você levou tudo pra você. Você levou a geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não sobrou nada, até meu cobertor você levou. Você levou a geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não sobrou nada, você levou. Ô, paixão, um abração pra rapaziada de São Paulo. Alô, Lucas, Diane, rapaziada do Pardal Freios. Ô, paixão, Lucas Camargo, ao vivo. Vem rachar, vem. Só foi chegar no nosso apartamento, visualizar o estrago que você deixou. Cadê o meu violão na parede, que era minha companhia, até isso você levou. Eu sei que o que eu fiz foi covardia, eu errei, mas não devia ter falado pra você. Era pra ter deixado o colchão, agora eu vou dormir no chão, você levou tudo pra você. Você levou a geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não sobrou nada, até meu cobertor você levou. Você levou a geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD. Levou nossa cama,